O dia 15 de janeiro na história, 1943, foi inaugurado o prédio do Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. São 27,35 quilômetros de corredores por onde passam diariamente 25 mil pessoas. 1962, pela primeira vez, o Centro Meteorológico Britânico utilizou os graus centígrados. O fato ocorreu mais de 200 anos depois da morte do cientista que inventou a escala Celsius, batizada com seu nome. 1969, a imprensa anunciou que os países do Clube Atômico, Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra e China realizaram cerca de 900 testes nucleares no Oceano Pacífico. 1973, o presidente americano Richard Nixon suspendeu a ofensiva no Vietnã. A guerra era travada entre o Norte, apoiado pelos comunistas, e o Sul, que tinha apoio dos Estados Unidos. 1985, Tancredo Neves venceu Paulo Maluf em eleições indiretas para a presidência da República. Desde o golpe militar de 1964, era a primeira vez que o país teria um presidente civil. 1985, foi criado o jornal humorístico O Planeta Diário, um dos que deu origem ao grupo Caceta e Planeta. 1989, o ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, deu início ao Plano Verão a partir de uma nova moeda, o Cruzado Novo. 1992, Tim Berners-Lee, considerado o inventor da World Wide Web, lançou o primeiro browser navegador para a WWW. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.